Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. E nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos e até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Assíria nos sujeitamos para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram nossos senhores. Não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivesse sido queimada no forno. As mulheres de Sião e as moças das cidades de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos. Os idosos são tratados com desprezo. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentam mais à porta das cidades. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu de nosso coração. Nossas danças se transformaram em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Que aflição por causa de nosso pecado. Nosso coração desfalece. Nossos olhos se embaçaram de lágrimas, pois o Monte Sião está desolado. Tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda estás irado conosco?